temos verificado, nos últimos tempos, com maior frequência, vários investimentos industriais nas mais diversificadas áreas de atividade e zonas do país, incluindo o interior. Em Oliveira do Hospital, continuamos infelizmente a assistir a um marasmo e um deserto em termos de atração de investimentos. Não existe um plano de inovação orientado para impulsionar o concelho e a cidade de Oliveira na atração destes players diferenciadores, quer empresas mais maduras, quer startups. Continuamos a estratégia visível e uma visão curta para conseguir atrair novos postos de trabalho. Prova disso é que o recente relatório da CCDR Centro identifica que empresas gazela na região centro, ao qual correspondem empresas jovens com vários ritmos de crescimento, neste relatório o que verificamos é zero em termos de 6 minutos. Empresas que foram atraídas para Oliveira do Hospital. Falta um conjunto de medidas políticas e um pacote atrativo de investimento. Da nossa parte, propomos uma medida que possa colmatar alguma desse déficit, que é a qualificar recursos humanos para alimentar estas indústrias de serviços emergentes. Caso contrário, acontece como o call center, que se vai instalar em Oliveira, mas depois sentiu dificuldade em absorver mão de obra qualificada. Esta proposta visa ensinar desempregados a programar através do lançamento do projeto Academia de Código, que são formações com taxa de empregabilidade pós-curso de 100%. O objetivo desta academia está relacionado com a própria preocupação em dar aos desempregados a outras pessoas que o queiram aprender uma nova profissão.